Sens. Você está na Sens Olar, tudo bem? Neste próximo bloco, uma super seleção, esse bloco está demais. Vai rolar o Oasis, o James e o Kay, sim, James da Inglaterra, porque deve ter James em algum outro lugar, que eles fazem questão de sublinhar que são James e o Kay, né? E pra começar, uma música que simplesmente faz tremer as estruturas dos estúdios aqui da Sens quando toca. O som do Manic Street Preachers, Epicenter. Eu nem tinha reparado, tremer Epicenter. Oh. Meu Deus. Compartilhe nas mídias sociais, @ siga Sens. Yeah. Jazz. /on-demand sinscast.org/chat. Here's another Sunday morning call. You hear her banging on the door. Slip your shoes on. Bro. Que música linda! São dois Sunday Morning Call de 2000. Antes teve o James com Born of Frustration de 1992. Ah, o BG aí, ó. Isso, e antes teve lá no comecinho do bloco, magnífica, o som do Manic Street Preachers, do álbum Know Your Enemy, de 2001, a faixa Upsetter. Faixa 10, se eu não me engano. Como a gente tem esses três álbuns na CDteca da Sense, dá pra eu pegar aqui e fazer igual no Sense analógico. Pegar aqui e ver que faixa é. Aí o cara se dá mal, né? Porque, nossa, é tudo estranho. A parte de trás do CD, as letras são todas juntas, não tem separação, é tudo junto isso aqui. Então a gente vai pegar e vai tentar fazer uma leitura rápida aqui, leitura dinâmica. Vamos lá. Epicenter, vamos encontrar 14, faixa 14 desse super, um dos melhores trabalhos do Manic Street Preachers, né? O Know Your Enemy. Também um dos mais aclamados. Eu acho que eu falei James UK. Não, acho que não é o James que faz UK. Não, o Misha não faz UK no final do nome. Mas sério, porque o James é de lá, né? O UK a gente colocou por nossa conta e risco. E vai participando www.sensecast.org/contato e www.sensecast.org/chat. E nas mídias sociais todas, @sigasens, dá uma curtida lá, não custa. É o som deste BG feito trabalho de primeira da equipe da Sense. A gente vai ficando por aqui. Até já.